da Mike Hotel Explain, a porta 09. Então siga a Mike Taxi. Solicitando autorização de reboque dessa posição para a cabeceira 28 da Fox de Agosto, já autorizado previamente pela empresa. Estimativo, ciência lá da coordenação, está livre táxi até a Golfio 36, confirmando. Positivo, reboque autorizado até a Golfio, muito obrigado. Ritan 3601, pronto para o punch acionamento no meia dúzia. Ritan 3601, no meia dúzia, autorizado, chame para o táxi. Paciente, reporta táxi 3601. O Mike Hotel Maxway na escuta? Positivo, na sua escuta. Mike Hotel X-Ray, tráfego da companhia, agora está iniciando o feedback no gate meia dúzia. Vai aguardar o início do táxi, do tráfego da companhia. Pode prosseguir até o através do cabeceira 28. Positivo, ciente. Operador, bom dia, chamando 6321. 6251, perdão. Eu chamei 6251, prossiga. Autorização para Guarulhos 380, por favor. Chamei 6251, aguarde 4 minutos. Ok, grato. Será a subida da El Cidim, é isso? Da El Leda Bridge. Ok, da El Leda Bridge. Xanair 6251, pronto, cópia? Prossiga. Xanair 6251 para Guarulhos, autorizado nível 360, decolagem da pista 10 com primeira curva à direita, saída da El Leda Bridge, já perdendo 16, eu saio conforme nota do plano de voo, controle Salvador 120-8, aciona 5521, Xanair 6251. Ok, Guarulhos 360, pista 10, curva direita da El Leda Bridge, Hunter Zulu 6251, 63-6251. 6251 correto, time pronto para pushback, saneamento. Batiu. Para o táxi, escuta 3601, a bordo, 168, 4,25, autonomia Galeão. Então, 3601, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10, 17. Torno Pátio 1, Índia e Alfa, 3601, reporta no ponto de espera, com 1017. 10-17, ajuste. 10-17, obrigado. Afirmativo. galera da 10, pronto, TAM 3601. TAM 3601, a linha é decola, pistão a zero, vento 190 graus, 08 mais. A linha é decola da 10, TAM 3601. TAM 3601, decola 08, controle 120, décima 8, bom dia. 1208, obrigado, bom final de semana.